indo mal na escola, a culpa é sua. Tô com a cabeça no mundo da lua. Tô contando as horas pra te ver. Não consigo prestar atenção na aula. Não vejo a hora de sair da sala e descer as escadas pra te ver. Tô te ligando pra dizer que amanhã vou matar a aula pra te ver. Tô te ligando pra dizer que amanhã vou matar a aula pra te ver. Foi aquele beijo doce que você me deu, recheado de amor e de emoção. Foi aquele beijo doce que você me deu, estará guardado no meu coração. Consigo prestar atenção na aula. Não vejo a hora de sair da sala e descer as escadas pra te ver. Tô te ligando pra dizer que amanhã vou matar a aula pra te ver. Tô te ligando pra dizer que amanhã vou matar a aula pra te ver. Foi aquele beijo doce que você me deu, recheado de amor, de emoção. Foi aquele beijo doce que você me deu, estará guardado no meu coração.